nego dança, preta vim pra cantar, tô pra dançar, dança, canta, os mares vai se espanta, é nós de mobanca, mulheres e criança, os mana, minas, mana, não vai, não sai, não cai, não vai, se virem se pra trás, minha quebra é de paz, mas, cê vê que o bicho pega por aqui, ô véi, muito diferente lá do bairro Morumbi, graças a Deus, sou daqui, moro aqui, sempre tive aqui, sempre convivi, sempre sou sangue bom, aqui não tem conversa, se livre dos comédia, que acelera, que é festa, sai, sai pra lá, vai, zica, sai, Deus me livre, sai de mim, longe vai, se expresso quando eu danço, quando eu canto, satisfaz, ouvindo James Brown, como de rascar, quero paz, muito mais, quem traz, quem faz, quem traz, quem faz, vamos lá e capaz, expressão do amor, o valor de um pai, o lindo filho, o homem, sem justiça não há paz, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, o verdadeiro dom. Rap é o som, paz muito mais, vou ouvindo o som do bom. Evento, tormenta, as batidas vem nos gravios. Mano, as mina diz, é rap de verdade. Com coragem, vontade, vou curtindo as mina danças. Mano, as mina, muita paz, astral levanta. Muita paz, muito mais, quero mais, satisfaz. Sempre bem é bom demais, treta nem bem me faz. Louco é o baratos, mano, vem pra assistir. De trança e calça, vem, curtindo o rap, eu sou do DMNX. É o Racionais inteirinho, eu sou do Justa Causa. Pede licença pra firma, vou cantar, vou pular, vou dançar. Vou curtir o som da festa, as mulher me interessa. Sempre bom, sempre são, sempre dom, sangue bom. Vários vem, vários vão, rap é o som. Dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança. Saca só, chá com nós, deixa o clima te levar. Só de sacanagem, hoje o bicho vai pegar. A festa é nossa, a noite é nossa e ninguém tasca. Som pra virar na pista, animar a massa. Desencosta, sai do canto, curta todo esse encanto. Enquanto você dança, o DJ toca que eu canto. Todos na sintonia, no embalo, mão pra cima. Vem, os manias mira. A causa é justa, justa causa pra fazer você sorrir, se divertir, ouvir um rap e dançar. Eu gosto assim, tem que ter disposição. E aqui tem tudo que tu quer. Liga os mic, aumenta o som. Rima aqui, não tem migué, quer tirar bico. Vaza, não vai arrumar nada, né? Fachada nem marra. Me garanto na levada, talento, maloqueiragem. Salve leste, minha quebrada. Desde 985, seguindo na caminhada. Na minha casa todo mundo é bamba. Vive feliz, tudo rap na moral. Se ama e dança samba. Mesmo no sufoco, vivendo com pouco, temos esperança. Enquanto isso, você dança, dança. Dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança, dança, negou, dança, preta, dança, negar. Dança, dança, dança.